Êxito quântico. Parte 2. Os seis poderes pessoais do êxito. As leis universais põem a responsabilidade do êxito diretamente em teus ombros. Para fazer teus sonhos realidade, terás que investigar que é o que se requer para pura trabalhar essas poderosas forças para ti. As demandas das leis podem incluir mudar a maneira em que fazes as coisas e como pensas sobre elas. Não simplesmente por puro idealismo, senão pela natureza fundamental de tua própria essência vibratória. As pessoas normalmente pedem mudanças, porém fazem quase nada ativamente falando para atraí-lo. Simplesmente vem como um evento futuro, pensando coisas como, quando mudem minhas finanças, então tudo estará bem. Porém isto é uma aproximação passiva para uma expectativa ativa, e que seguramente não trará resultados benéficos. Em lugar de esperar, tens que fazê-lo que aconteça. A transformação não é um evento futuro, é atividade presente que estimula o que virá. A mudança não é a meta, é o processo constante que te leva a teu desejo. A qualidade de tua vida depende de ti, se não és feliz com o que te está acontecendo agora, então tens que optar por fazer novas coisas no presente para assim assegurar um amanhã melhor. Deste modo, tens a habilidade de magnetizar teu êxito. De fato, todos os recursos que sempre tens necessitado existem em teu interior. Existem seis verdadeiros e dinâmicos poderes pessoais que são parte de tua natureza e que estão sempre disponíveis. Podes usá-los de uma maneira consciente para mudar tudo o que atrás à tua vida, porque afinal, o êxito se dá quando se toma o controle. Quando comeces a utilizar teus dons inatos que são muitas vezes despercebidos, tua vida tomará uma direção completamente diferente. Cada um destes poderes requer tua consciência, e alguns podem requerer mudanças significativas, porém não resistas. Recorda o velho adágio: se não mudas nada, então nada mudará. Capítulo 1. O primeiro poder pessoal do êxito. O poder de deixar ir. O progresso é impossível sem mudança, e aqueles que não podem mudar sua mente, então não podem mudar nada. George Bernard Shaw. Deixar ir é o primeiro poder pessoal porque é o primeiro passo para a mudança. Criar um maravilhoso destino é como criar um jardim. Não tem caso plantar as sementes de lindas flores se o terreno está cheio de erva daninha. Tens primeiro que remover essas plantas que não queres, de outro modo afogarão as novas flores antes de florescer. O mesmo se aplica para as sementes de teu êxito para poder produzir a consciência criativa e as energias magnéticas que produzirão os resultados que desejas. É importante cavar e deixar ir os padrões insanos do passado. Este é um requerimento-chave para mudar tua energia e consciência. Se queres êxito verdadeiro, é muito provável que alguns de teus velhos padrões não trabalhem mais para ti. Há vários níveis de deixar ir, o primeiro e mais óbvio é o físico. Neste capítulo, aprenderás também acerca da liberação mental, emocional e de comportamento, o mesmo que como deixar ir os apegos. Liberação física. Praticar um exercício ou outro tipo de movimentos de forma regular é importante para limpar a velha energia e criar vibrações novas, ligeiras e mais atrativas. Isto é útil por muitas razões. Primeiro, libera qualquer possível trauma ou memórias infelizes que poderiam estar grudadas nas células de teu corpo. A atividade física e as aspirações profundas ajudam a mudar e limpar essa energia emperrada em tua ressonância pessoal. Ademais, o exercício regular te ajuda a liberar a tensão crônica em tua vida. O estresse é uma energia insana e não atrativa, e às vezes, atrai mais situações de tensão. A vibração mais atrativa que podes projetar é a de relaxamento, paz e espírito de confiança. Para relaxar teu corpo, assegura-te de respirar profundamente e fazer movimentos regulares com teus músculos. O alongamento e massagem também ajuda, porém necessitarás relaxar tua mente e emoções também. O processo de liberação mental começa com soltar todos teus pensamentos negativos, porém tem um impacto significativo em tuas vibrações físicas e emocionais também, porque todo teu ser está interconectado. Liberação mental. Nossa mente cria energia constantemente, enviando sinais que transportam nossas crenças mais profundas e pensamentos mais frequentes. Tudo o que fazemos e pensamos tem uma consequência energética imediata, ainda que possa levar um tempo para manifestar-se no modo físico. Teus pensamentos persistentes, sejam bons ou maus, criam as maiores consequências de tua vida, seja que as queiras ou não. Como aprendestes no capítulo anterior, teus pensamentos são uma força duplamente poderosa, porque são a fonte de tua energia tanto mental como emocional. Palavras negativas criam emoções difíceis como depressão e medo, as quais são muito daninhas para teu campo energético. Esta classe de conclusões devem deixar-se ir se queres criar uma ressonância de êxito. Muitas pessoas passam os dias, às vezes sua vida inteira, só reagindo, sem dar-se conta do que seus pensamentos significam ou que efeitos podem trazer. Porém, para mudar tua energia e consciência, tens que dar-te conta dos sinais do pensamento negativo. O maior sinal são tuas emoções. Quando tens um sentimento de inconformidade, quase sempre há um pensamento negativo atrás dele. De modo que quando te encontres sentindo medo, depressão, culpa, vergonha, ou simplesmente nervosismo, pergunta-te o que é o que estou pensando, olha dentro de ti para encontrar a conclusão negativa que te preocupa. Tens o poder de mudar tua energia soltando teus velhos padrões de pensamento, porém para consegui-lo necessitas informação. Dois dos pensamentos negativos mais comuns são a preocupação e o julgamento. É muito importante sabê-lo, porque sem identificar a fonte de tua energia negativa, seria impossível mudá-la. Tens que encontrar a maneira de liberar as crenças tóxicas que mais te adoecem. Recorda que tua vida se move na direção de teus pensamentos mais dominantes, e que esta verdade é energeticamente irresistível. Se tuas opiniões primárias são negativas, então tens que optar por deixá-las ir, de outro modo tua vida jamais se moverá em uma direção positiva. Julgamento. O julgamento é um dos dois padrões de pensamentos negativos mais comuns. Se apresenta normalmente de três maneiras: julgar-te a ti mesmo, aos outros, e às experiências. Cada uma delas são venenosas para a energia que projetas. A autocrítica constante transmite sinais de baixa autoestima, uma frequência que garante atrair repulsão do mundo exterior. Também, a lei da ação correta indica claramente que julgar aos demais é algo que terás de retorno, enviando energia de hostilidade que cria obstáculos para conseguir fazer boas conexões. Ademais, a influência de raiva se expande no mundo, trazendo-te não somente mais miséria a ti, senão que também aos demais. Finalmente, quando julgas as experiências de tua vida, vejas que cada vez desfrutarás menos de tuas atividades pessoais, até que nada pareça ser o suficientemente bom ou especial para fazer-te feliz. Isto se chega a converter em uma grande lagoa de insatisfação, afogando qualquer energia de alegria que pudesses projetar, e pondo resistência a qualquer alegria que pudesses atrair. Podes deixar ir este padrão tão tóxico investigando as expressões negativas comuns de cada tipo de juízo listado a seguir? marcas que mais representam teu tipo de pensamento, e seja honesto. Julgar-se a si mesmo. Sou muito inexperiente, inculto, pobre, etc., para poder triunfar. Sou um fracasso, sempre vou falhar. Nunca faço nada bem. O que acontece comigo? É minha sorte. Sou um perdedor. Estou muito velho, ou feio, gordo, lento, etc. Sinto-me muito estúpido, ou incompetente, incapaz, etc. Julgar aos demais que burro. É tão estúpido, preguiçoso, débil, e que não merece uma promoção. Nunca faz nada bem. Não posso crer que ela esteja usando algo tão velho, que vergonha. Está muito velho, ou feio, gordo, lento, etc. Estes tontos liberais, conservadores, democratas, republicanos, negros, brancos, hispânicos, etc., não sabem o que falam. 5. Julgar as experiências. Este filme é terrível, que desperdício de tempo. Não suporto este lugar, este tempo, esta pessoa, etc. Meu trabalho não vai a lugar algum. Esta festa é muito chata. Esta situação é péssima. Nada bom vai sair disto. Odeio fazer o trabalho de casa, jardim, papelaria, etc. Preocupações. O segundo tipo de pensamento negativo maior é a preocupação. Não podes inquietar-te pelo futuro, o que as pessoas pensam, nem sequer pelo passado. Ainda que não é raro preocupar-se do que vem, tens que perguntar-te o que realmente há de bom nisso. Só cria energia de ansiedade que se move ao exterior em nuvens de agitação, criando o futuro negativo do qual estavas tão estressado. As pessoas se ocupam de muitas atividades inúteis. Tratar de ganhar a aprovação dos demais só significa que tu não acreditas em ti mesmo, e essa ressonância é um grande obstáculo até o êxito. Finalmente, obcecar-se com o passado é uma tão contraproducente como temer o futuro, porque destrói a energia do presente. É tempo de deixar ir as preocupações e ter teu poder de volta. Deixa a análise e começa a confiar. Marca cada uma das expressões que tendem a representar teu modo de pensar. Todas estas são maneiras com as que agitas tua energia, e tem que parar se realmente queres triunfar. Preocupar-se de que acontece se que acontece se não consigo um emprego? Que acontece se falho? Que acontece se não lhe gosto? Que acontece se não digo, faço, uso, etc. o correto? Que acontece se me lastimo ou adoeço? Que acontece se não consigo uma boa avaliação? E me despedem? Preocupar-se do que digam os demais. Nunca lhe vou agradar. Sei que não me convidará a sair. Deve pensar que sou um tolo. Eles pensam que não sou bom para este trabalho. Meu chefe pensa que faço tudo errado. Até posso dizer que me odeia. Se me sirvo de novo, vão pensar que sou um porco. Se não faço o que querem, então não me aceitarão. Obsessão e sobreanálise. Não posso acreditar que disse isso. Se só tivesse feito algo diferente, então tudo estaria bem. Me pergunto o que posso fazer para reparar as coisas. Tenho que resolvê-lo. Por que sempre me acontece isso? Por que não aconteceu de maneira diferente? Ainda recordo o mal que me trataram. Não sei se algum dia o poderei superar. Por que tomei esta decisão? Que grande erro cometi? Que classe de pensamento marcaste mais? Tendes a julgar-te ou aos demais? Talvez és uma pessoa preocupada, especulando acerca do futuro, perguntando-te que é o que pensam as pessoas, ou sobreanalisando tudo, talvez tenhas marcado enunciados em cada categoria. Qualquer que seja o padrão com o que mais te identificas, tens que trabalhar em deixá-lo ir. Diário do êxito. Em teu diário, escreve cada um dos enunciados que marcaste, logo substituindo-os com uma conclusão mais positiva e otimista. Por exemplo, substitua o que acontece se não consigo um trabalho. Com o que acontece se consigo trabalho. Ou se não consigo essa posição, outra virá. Estarei bem. A princípio não tens que estar convencido da verdade de teus novos enunciados, porém tens que escrevê-los para poder iniciar essa importante mudança. Enquanto continues trabalhando estes padrões cognitivos, nota se há outro pensamento negativo que possa aparecer, escreva-os em teu diário. Assegura-te de escrever um enunciado de substituição para cada um. Continua este processo até que tenhas visto mudanças reais em tua atividade mental, emoções, e no que atrás. Enquanto te envolves nesta transição, assegura-te de não ser muito duro contigo mesmo por tua preocupação ou juízo. Depois de tudo, isso seria só acrescentar mais da energia que estás tratando de deixar ir. No lugar de condenar-te por teus pensamentos negativos, simplesmente perdoa-te e reafirma a tua intenção de avançar. Não te voltes louco com tudo isso, só faça-o lentamente com uma determinação pacífica. Com o tempo, tua nova atitude forte será teu modo de vida. Verás que não há lugar para preocupações ou juízo na intenção de criar êxito. Tens que deixá-las ir e escolher outras opções que projetem uma energia mais positiva e dinâmica. Não importa que tão difícil pareça, assegura-te sempre de deixar ir toda a velha negatividade e abre tua mente a um novo otimismo. Liberando teus pensamentos negativos é um requisito das leis universais e uma das ferramentas mais úteis para mudar teu destino. Recorda que teus pensamentos, emoções e crenças são tua fonte mais significativa de energia. Cada ideia se move de ti até o exterior em ondas de informação ressonante. Se acreditas que não podes triunfar, então esta experiência é o que tua consciência criará. Simplesmente não podes permitir-te repetir mais teus pensamentos negativos. Deixa-os ir e escolha falar uma nova linguagem para ti e para os demais. Isto criará mais emoções positivas, as quais são os aceleradores de energia mais poderosos para verdadeiramente limitar o êxito. Liberação emocional. Os sentimentos representam vibrações muito fortes, as quais transportam mensagens muito claras. Seja que o realizes ou não, se não tenhas ventilado teus sentimentos, poderias estar ainda enviando velhos sinais de dor, enfado, recusa, e outras emoções negativas que se estejam expandindo em teu campo de energia. Muitas pessoas têm dificuldade para expressar ou ainda identificar seus sentimentos. Frequentemente experimentam trauma e decepção sem sequer dar-lhe voz às emoções envolvidas, acumulando nuvens de energia negativa que tramite uma ressonância abrasadora em todas direções. Tu carregas com isso, caminhando por toda a vida com nuvens de vibrações obscuras pendendo por todos os lados. As pessoas sentem essa energia e portanto as afastam. Para desfazer-te dessa negra neblina, tens que deixar ir esses sentimentos do passado que nunca expressas. É como limpar tua casa de todas as coisas que não usas, de modo que possas fazer espaço para as novas e maravilhosas coisas em tua vida. De fato, pode ser muito necessário purgar teus velhos sentimentos ainda se esses difíceis acontecimentos aconteceram muito tempo atrás. Se nunca tiveste a oportunidade de liberá-los, as emoções de experiências distantes podem estar criando sinais poderosos em teu campo de energia, bloqueando assim, novos sucessos e enviando dolorosos sinais. Isto não quer dizer que tens que voltar a liberar cada trauma ou dificuldade do passado. Tu sabes que dificuldade ainda te espanta, de modo que pega teu diário e começa a escrever acerca disso. Expressa todos os sentimentos que ainda necessitas liberar, não te obceques com eles, só tens que ventilá-las. Tens que estar especificamente consciente das assunções que fazes acerca das experiências que te preocupam. Ao final de cada coisa que escrevas em teu livro, pergunta-te que conclusões tenho acerca dessas experiências que queria mudar agora. Escreva cada pensamento ou crença negativa, logo substituindo-as por outras novas. Por exemplo, se foste despedido e neste momento experimentaste emoções como ira, medo e rejeição, então deves ter concluído: nunca mais serei aceito. Nunca serei um êxito. Muda esse pensamento ventilando os sentimentos e logo escrevendo uma crença sadia, como ainda sou capaz de triunfar. Mereço acreditar em mim, e escolho fazê-lo agora mesmo. Desse modo continua liberando tanto os pensamentos negativos como as emoções difíceis do passado, sempre afirmando tuas capacidades presentes e tuas expectativas de um feliz e brilhante futuro. Além de liberar os sentimentos dos dias passados, é também importante deixá-los ir ao tempo que aparecem. Podes usar teu diário para isto também. Ainda que não tenha que ser uma atividade diária, se o fazes de modo regular, perceberás que também é mais fácil mudar tens pensamentos e vibrações. Reter emoções negativas como ressentimento, ira ou medo bloqueia a tua energia e impacta significativamente os resultados. Renuncia a eles e tua energia será mais clara, aberta e pronta para receber. Liberação do comportamento. Deixar ir comportamentos daninhos e insanos, especialmente indulgências e vícios, é também importante para criar uma energia atrativa e consciência produtiva. As pessoas são indulgentes em toda classe de coisas, incluindo álcool, drogas, cigarros, comida, televisão, exercício, fofocas, sexo, trabalho, relações e drama. Nos voltamos a todas essas coisas por um sentido de distração ou fuga. Quando tomamos este trago, ou comemos muito, tomamos essa droga, adormecemos nossas emoções e nos faz sentir melhor, ao menos por um curto tempo. Quando nos voltamos para a televisão, saímos de nossa zona. Quando comemos batatas fritas ou bolachas, acreditamos que nos confortamos de certo modo. Ainda coisas como a manipulação, mentira, maldade são irresistíveis, porque nos fazem sentir melhor, porém isso é um falso conforto. Eventualmente, nosso comportamento daninho somente nos faz sentir pior, e com o tempo podem levar-nos a comportamentos de vícios ainda mais tóxicos. Quando te deixas levar por alguma dessas ações, do que foges? Que dor estás tratando de adormecer dentro de ti? Em seu nível mais profundo, é um vazio que provém de esquecer quem és realmente, tua identidade maior, tua conexão com teu divino inerente valor. Seja que te desconta ou não, este laço aparentemente perdido é a fonte real de tua falta de paz. Porém, a luz de tua identidade divina está sempre aí, e o poder que buscas fora está vivo dentro de ti. Não importa o que te tenham dito, teu valor é uma vibração que brilha e que está sempre intrínseco em teu ser, até em tuas células mesmas. Qualquer experiência difícil ou trato doloroso que te obrigar a buscar fugir em padrões insanos, é agora o tempo de enfrentá-los, para expressar teus sentimentos, encontrar as conclusões negativas e avançar até outras novas, mais sadias e verdadeiras. É tempo de preencher o vazio que sentes com a luz de tua identidade sagrada. Este é todo o refúgio que necessitas e solução real para tudo o que buscas. Comportamentos de fuga, indulgência e vício só criam um oco ainda maior, afastando-te mais e mais de tua fonte real de conforto e poder. Ainda mais, isto destrói tua energia com vibrações de necessidade, medo e sobreindulgência, conduzindo-te profundamente ao desespero e atraindo mais e mais resultados não desejados. Ainda que seja difícil desfazer-se desses hábitos, podes praticar permitir-te intervir nesses comportamentos por só 10 minutos a cada vez. Cria um sistema de atividades de substituição e escreva-as em teu diário. Consegue o suporte de alguém em quem confies, se o necessitas consiga ajuda profissional, porque isto é demasiado importante para deixá-lo desapercebido. Quando te envolves na indulgência ou ações daninhas, recorda-te acerca da verdade energética, que todas tuas escolhas criam tua energia. Realmente queres que vibrações de fuga seja o que projetas? Se a resposta é não, então constantemente escolha por deixar ir este hábito. De novo, tenha cuidado de não julgar-te por cair nos velhos e insanos padrões, porque ao fazê-lo só acrescentas combustível ao fogo negativo, o qual incrementa tua necessidade de fuga. Do mesmo modo que deixas ir tudo demais, deixa também ir o julgar tuas falhas. Aprender a liberar é um processo de toda a vida. Cada dia, renova tua determinação de deixar ir o passado e renunciar à preocupação. Isto abrirá o caminho para tuas novas e sadias escolhas que certamente trarão brilho à tua vida. Quando renuncias aos pensamentos, emoções e comportamentos que te têm estado retendo, te abres a tua energia vital e fazes ressonar uma linda e brilhante vibração que todo o mundo pode ver. Deixando ir os apegos. A última coisa importante que deves liberar são os apegos. Quando olhamos ao nosso redor, podemos ver toda classe de coisas pelas quais podemos sentir apego: os quadros na parede, as joias em nosso pescoço e mãos, os móveis no quarto, e o carro na garagem. Todas essas são coisas pelas quais nos sentimos orgulhosos. Porém, o preço pela posse é o apego, e é muito fácil que nos envolvamos demasiado em ter coisas. Cada sutil maneira envia energia de necessidade, e quanto mais coisas tenhamos, mais necessidade aparente teremos. Não estou dizendo que nunca devemos querer bens materiais, somente que temos que estar atentos a nosso apego a eles. Refiro-me a pensamentos como necessito isto para ser feliz, necessito este carro e esta joia, e necessito estas coisas a meu redor para estar contente. Estas são ideias bem perigosas por duas importantes razões. A primeira, estas ideias fomentam a crença de que coisas materiais têm o poder de fazer-nos felizes. Desafortunadamente, sempre que pensamos que algo externo pode trazer-nos alegria, deixamos ir nosso poder de fazê-lo nós mesmos. Também criamos um precedente que nos mantém lutando, movendo-nos perigosamente até a energia de desespero. Quando temos a necessidade de ter ainda mais, nos encontramos lutando em um esforço sem fim para mantê-lo. Acreditar que os bens materiais são a chave da felicidade nos põe também em uma precária situação. Depois de tudo, que aconteceria se tivermos que perder nossas aquisições? É uma possibilidade sempre presente que nos põe em uma situação de preocupação incessante. Vivemos com um estado interno de medo que nos impulsiona sempre a buscar maneiras de assegurar-nos, e sempre estamos preocupados pela perda potencial. Exercício para liberar o apego. Para poder deixar ir o apego, olha as coisas a teu redor. Inspeciona teus bens materiais, toma uma respiração profunda e afirma: gosto disso, porém não o necessito para ser feliz. Olha tuas joias, teus móveis, teu carro e até tua casa, e repita-o para cada um deles. Isto pode assustar-te a princípio, porém em realidade é liberador em muitas maneiras. Com o tempo, isto criará uma sensação de paz em teu interior que transcenderá todas as tuas aquisições. Reconhecerás que a felicidade provém de tua própria paz mental, não de tuas coisas. Faz isso todos os dias, aplicando o processo às coisas que possuis e às escolhas que fazes. Te surpreenderás a sensação de liberdade que isso cria, e ao mesmo tempo purificará a tua energia. Ademais, a magia de deixar ir atrai de volta coisas maravilhosas. Pratica a arte de renunciar dando algo que valores. Conceda a alguém com bênçãos, generosidade e liberação completa. Fazer esse exercício será de muita ajuda para a lei do desejo e intento paradoxal. Recorda, a paródia significa que quando liberas teu apego, então ganhas tudo. Afirmações para deixar ir. 1. Sinto-me mais e mais confortável com deixar ir. Deixo ir o passado e todos meus medos. Sou livre. 2. Libero todo pensamento negativo que possa aparecer. Opto por uma melhor energia agora. 3. Libero os hábitos insanos e desonrosos. Crio agora uma nova vida saudável. 4. Deixo ir o apego. Sei que é realmente minha atitude o que me traz felicidade e nada mais. 5. Adoto uma atitude de paz. Deixo ir a preocupação, pressa e necessidade de controle.